Pera direita, chamada ao solo 219-5220. Obrigado, boa tarde. Voo 270 para o táxi, sobre 1940, altura 23, horas de 2 alterna, Galeão. Webjet 6740, ingresso a pátio, portão 4. Pátio, portão 4 para o Webjet 6740. 3191 observa as sede passagem ao tráfego da Webjet ingressando no pátio, após prossegue via Índia Alfa, ponto espera número 2, chama a torre 186, ajuste no 014, TAM 3191. Após o Web, pátio Índia Alfa, ponto espera 186, TAM 3191, bom dia. Voo 270, segue o R2 da Marília à sua frente, número no ponto espera número 3, chama a torre 186, bom voo, voo 270. Segue o Marília, ponto espera, chama a torre 286, 270. Solo 5220 da Triple Livrou, ingressando agora naquilo, na sua escuta. Pátio 3, livre frequência até a decolagem, Triple 5220. Livre. Pátio 3, Triple 5220. Mike Juliette, Romeu, cópia. Pronto. Voo local, sobrevoo do CIA, decola da 17, curva, corrigindo, decola do pátio com proa norte. O 500 pés autorizado, controle 119.35, aciona 0115, Mike Juliette, Romeu. Hangar da Bata, 2 a bordo, chame torre 18.6 para iniciar táxi e decolagem. Bom voo, Max Juliette Romeu. 18. Ah, como recebe, 3295? 5/5, tá 3295. Já tinha o meu autorizado acionamento, parte da bata, chame decolagem. Sinal curto, temos César 150 da CFA para pouso, ok? Chame para o táxi até a interseção, guardando a poder, a decolagem com o plano nosso. Aguia. Na 777, decolada aos 59, chame o controle 119.3. 1935, chamará o voo 777. Salvador, decolado, você escuta com 177, boa tarde. Ano 777, contato radar, suba para nível 320, cruzeiro 2 mil pés, autorizado por Odileda. 320, 2000, boa letra, voo no 777. Em November Alpha, no solo 59, autorizado backtrack. Autorizado backtrack para o Índia November Alpha. 3295, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 1000 graus, 1-2 nós. Torre Salvador, boa tarde, eu sou 31191, ponto de espera da 10, pronto. 31191, autorizado a linha e manter. A linha manter 10, 3191. Controle Salvador, muito bom dia, Web 5728, com a papá. Web 5728, acione identificação, deixa ver a chegada Mari para 2 mil pés, o QNH 1014. 1014, via chegada Mari para 2 mil pés, Web 5728. 119-135. Passando 1700 pés, muito boa tarde. Boa tarde, TAN 3895. Contato radar, suba para o nível 340 ao cruzar 2000 pés, autorizado para o de líder. 2000 para o de líder, TAN 3895. Boa noite, 270, mantém em espera. Papá Mike Juliet, Romeu autorizado, decolagem para o Norte. Pista 17, vento 120 graus, 14 nós. Salvador, muito bom dia. Tema, boa tarde. Controle Salvador, Papa Tango, Alfa 23 Juliet, boa tarde, Bruno Graça. Boa tarde, Alfa Vitor Juliet. Ingresso Interlagos, reporte rotatória. Direto Interlagos, eu tocar a rotatória, Alfa Vitor Juliet. Romeu fora. Confia. Romeu fora. Magnet Romeu, decolado 04, chame o controle em 119-35. Vai chamar o controle em 1935, grato até o regresso. Gol 1270, autorizado a alinhar e manter. Alinhar e manter, 1270. Magnet Romeu, prossiga. Decolado da 17 com o Pronote, vai manter sobrevoo no CIA, aeroporto. Quente, Juliette. Vou botar o meu Lima, firme, setor do voo. Fazer um pouso no Costa Azul, senhor. TAN 3191, decolada 05, chame o controle em 119, decimal 35. 1935, TAN 3191. Controle Salvador, boa tarde, TAN 3191. 3191, suba 380, ele é da Elva de lá. Sobe ao 380, pode voar direto da Elva. Romeu, triplo papá, Romeu Lima, pronto pra cópia? Pronto, senhor. Triplo Romeu, triplo papá, Romeu Lima, autorizado, Salvador, Costa Azul, vai no... Vai a 500 pés, decola da 17 com voo pela direita, ingressa no litoral sul. Aciona 0140, controle 119-35, torre 118-6. Autorizado, Costa Azul, decolado 17, curva direita, vai em direção ao litoral sul, 17. Ingressa na 0140, torre de controle 119-35, torre 118-6, 0 único a bordo, faz trabalho. Gente, chame torre 118-6 para iniciar ataque. 118-6, grato, senhor. Salve Salvador, boa tarde, Azul 4033. Azul 4033, aguarde, número 2 para 4. Paciente da papata. Azul 4033, informação em curso é a Quebec. Vai checar Quebec. Tá pronto para 4. Pro pronto para decolagem. Papapá, mandante, não é? Tá na rotatória do aeroporto, senhor. Vai comprando o CIA. Voando 270, decolar 207, chame o controle em 119, decimal 35. 270. Senhor, chamei o livrar a rotatória CIA aeroporto e vai comprando o CIA 1. Gente, Juliette Romeu. Voo no 777 Recife agora. 125, 1 alterne 13325. 251-3325, chama na Recife, Gol 1777, boa. Controle 1270 da Gol, boa. Após Momo Cogbo, após Cogbo DCT. Controle 119-35, torre 118-6, aciona 5526. Usado 200 Petrolina, decola pistão no zero esquerda. Momo após Cogbo, DCT 119-35 ao controle de Salvador, 118-6 torre 5526 no transfondo, triplo 5490. Triplo 5490, cotejamento correto, reporte pronto para acionar. Portaremos na remota 612 para o possível acionamento. Papá Romeu Lima, autoridade taxa, reporte para o ingresso. Vai botar para o ingresso, Lima. Azul 4033, está pronto para a cópia? Agora o controle salvador em 119, decimal 35. 1935, CR. Papá Romeu Lima no ponto de terra, dá 7. Fiz a 800 pés aqui na região do CIA, por mais que tivesse chamado em voo pairado. Afirmativo. Então, atenção de 500 para 800 no CIA, voo pairado, Romeu. Controle salvador, Papa Tango Vila, Quebec Serra. Prossiga aquilo, Quebec Serra. Pega o lado da 17 na sua escuta, senhor. 2 mil pés, corredor axé aquilo, Quebec Serra. Corredor axé mantendo 1 mil, Serra. Três, oito, nove, cinco, chame Recife. 1-25-1, alterne 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5, 3-2-2-9-5. Prossiga. Falou. Posso pitua Sul-02. Posso pitua Sul-02. Controle 09, bloqueou o barco de batata, 0 9 0 5 19 graças, senhor, até já. Papai Romeu Lima. 85 alterne 13365. Recife 2853. Bom dia, 2853. Bom dia, 09. Controle 270 da Gol, está livre para o 8CBIS. Webjet 6741, no ciente, segundo para a Copa, aguarde. Aguarde. Azul 4033, está pronto para a Copa? Pode final para pouso. Portará, Lima. Controle Salvador, muito bom. Boa tarde, já está 3216, a gente da Papá, passam 170 para 150. Salvador, Papa Tango, Juliette Alfalfa. Prossiga, Juliette Alfalfa. É para a gente para taxiar para Aerostar, é possível? Aciona aí, taxiar para Aerostar. Confirme seu pátio, Alfalfa. Frente ao Correios. Pátio 3. A gente fala da BR-324, mantendo 800 pés, Romeu. Gente. Kilo Quebec Serra, está autorizado direto Siri. Autorizado, Sérgio. Ok, Alfa. Tem informação, Quebec, descendo até o 110. Papá, papá, papá, Romeu Lima, fica atento tráfego do Guardião 02, helicóptero da Polícia Militar, meia dúzia de milhas, no rumo oposto a 510. Ciência, não visual, tá atento, papá Romeu Lima. Guardião 02, atento a tráfego de helicóptero, posição de 12 horas, no rumo oposto, mantendo 510 da meia dúzia de milhas. Tá atento do tráfego, apertará o Guardião 02. Passaredo 2230, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4, chegada a man. 4.014, chegada a mão, passarei 2231. Chame Recife, 125 decima 1, alterne 13325. Recife 1251, alterna 13325, TAN 3191, boa tarde. Controle, papapá, mais adiante, Romeu. Prossiga. Tá livrando o setor aqui do, da BR-324, que vai comprando a federação. Gente. Salvador, tem 32 no meio. Será que eu posso voar direto a Duna? Voe direto e TAP. Obrigado. Controle Salvador, estou passando o Alfa 22 do Norte, mais 3 minutos da rotatória, ONU 1500 pés, avistando o topo. Ciente, aguarde transferência, Alfa Vitor Juliette. Aguarde, Alfa Vitor Juliette. Uno 270, chame Recife. Uno 251, Uno 3325. 270. Meu, Papá Romeu Lima está visual com o pouso e com o guardião. Ciente, frequência livre. Livre, vai chamar para o regresso, senhor. Ok, Guardião 02, chame torre 1 no 8 decimal meia dúzia. Quilo Quebec Serra está autorizado direto Siri. Morro de São Paulo? A frequência, a sua transmissão está muito ruim, não estou conseguindo entender. O senhor quer voar na proa de morro após Siri, é isso? Afirmativo, senhor, proa de morro após Siri. Ok. Qual a altitude? Tá batendo no 1000. Vai manter o no 1000? Afirmo. Ciente. Fui LS, web 5728. Chame torre 1 no 8 decimal meia dúzia, webjet 5728. No 862, web 5728. Nível 160, decola da pista 10 com curva pela direita, saída da EL. Após Del Leda, após Leda, direto. Controle 119.35, torre 118.6, aciona 5521. Alfa Vitor Juliette, torre 118.6 dúzia. Torre 118.6 dúzia, Alfa Vitor Juliette. Direita da El Leda, após direto. 5521 acionado, azul 4033. Pegamento correto, reporte pronto para acionamento. Ciente, 4033. Ciente, Alfa Vitor Juliette, reporte no vertical da rotatória, guarde instrução para pouso. Guarda lá na rotatória, guardando instrução, Alfa Vitor Juliette. Olá, Webjet 6741, quando o senhor tiver pelo menos a nossa rota, tem como o senhor adiantar pra gente programar aqui as novas navegações? Web 6741, pronto, cópia. Opa, copia. Autorizado Salvador Guarulhos, nível 340, decola da 10 com curva pela esquerda. Direita. Curva direita, saída Arbor Elefa. Controle 119.35, torre 118.6, aciona 5535 via UP Zulu 21. Webjet 6741, está autorizado para Guarulhos, 240, descendo da 10, curva à direita, saída Arbor, transição Eletro, Relâmpago, curso 21, controle curso 9, transponder 12, curso 8, gente, contingimento correto é ponte por puxa. Meu último que chamou o solo. Vou aguardar para a decolagem. Estou com o César 150 da CFA ingressando a final da 17, que vai ser conflitante a sua decolagem por enquanto. Então, Falfa, chame Torre 118 decimal 6 para cruzamento da pista 1735. Obrigado. Aí, tá bom. Gente, Guardião 02, então vai efetuar um circuito pela direita, pista no 7, direto pro pátio do Graia. Chame solo controlado. Direto pro pátio do Graia, a porta não estava controlada, pode andar bem. Juliette Alfa Alfa na Quebec, cruzamento. Juliette Alfa Alfa, cruzamento autorizado do pista no 7, 35 até a área está. Obrigado, cruzamento livre. Ah. O Alfa Vitor Juliette autorizado final no 7, reporte 3 milhas, estabilizado no 7, Alfa Vitor Juliette. Autorizando o final, reporte para 3 milhas, Alfa Vitor Juliette. 33 autorizado acionamento, reporte para o táxi. Gente, estão livres para o pushback acionamento, azul 4733. Qual foi a frequência de estacionar livre? Tenha uma boa tarde. Obrigado pelo apoio. Cara. Objeto 5728 no solo 20, libera a próxima direita, 1219. 219, web 5728. 02, considera o seu solo aos 20, frequência livre estacionar no pátio do Graia. 20, gato, 02. Torre Salvador, triplo Papá Romeu Lima para cruzamento do campo. Gente, o seu destino vai ser? Sobrevoo em Praia do Forte e Costa do Sauípe. Ok, Praia do Forte e Costa do Sauípe. Mantenha o litoral, reporte para o cruzamento final da pista 35, triplo Papá Romeu Lima. Vai reportar para 35, Papá Romeu Lima. Passa a terceira milha, o Alfa Vitor Juliette na final do 7. Vitor Juliette, o trem de pouso é fixo, pouso autorizado, vento 110 graus, 109. Ciente de pouso, Alfa Vitor Juliette. Gente, aguarde para a decolagem, o Alfa Hotel Lima Tango. Lima Tango, destino é? Está livre a sua decolagem da presente, vai decolar sentido 17 para 35, interceptar o litoral na sequência, ok? Passarete 2230, desça para 3000 pés, ajuste no 014, reduza para 1809. 3189, com 1014, passarete 2230. solo Salvador Azul 4033, 123 a bordo, autonomia de 2 horas e 40, alterna aqui mesmo, Salvador, pronto para o táxi. Webjet 5728, autorizado táxi até o portão 5 via Juliette. Até o portão 5 via Juliette, Web 5728. 145 para interceptar o localizador, passagem 2230. No solo, os 22180, pátio 4, chame pista livre. Azul 4033, observe o Boeing 737 Webjet após a passagem do mesmo autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Índia Alfa. Reporte no. Correção, chame torre no ponto de espera da pista 0198 desse momento. Gente, então vai observar o Boeing da Webjet que já está parqueando na sua posição, Índia Alfa 1862 a torre, boa 4033. E Romeu? Juliette, Romeu. Juliette, Romeu, livrou a BR-324, vai manter... Sobrevoo o próximo auxílio 1. Sete. 0143. Minuto cópia, quilômetro. Torre, o papai Romeu Lima já livrou a 35, agora para 28. Gente, 28 está livre cruzamento. Reporte eixo livre, o triplo papai Romeu Lima. Vai reportar, necessita que agilize, senhor, ou não? Não tem nenhuma aproximação, nem decolagem, não. Então vai seguir pelo litoral, vai reportar quando livrar a 28. Hotel Lima Tango no litoral agora, 19:35, aciona normal 0141 até a volta. 0141, confirmando? 4-3, corrijo. 4-3. 4-3, outra volta. Maraú, mil pés. Correção, autorizado Salvador Siri, mil pés. Corredor Axé. Decola da 17, concorra pela direita. Aciona 0153, torre 1-18, decimal 6. Controle 1-19, decimal 35. Prossiga até o Lima Tango. Na linha do litoral, foi autorizado em Guaçanha para a UL Ponto da Odebrecht, Serra Delta Juliette, a tela presente. Desça para 500 e está autorizado para o Odebrecht. Mantendo 500, Antônio Matão. Ok. Frequência livre. Tá bom. Volta, senhor, 1935. Desce, dando 3-2, no meio. 3-2, 1-6, chame torre 1-8, decimal meia dúzia. 2-6, é grato. Passarei 2-2-3-0, desça para 2.000 pés, autorizado ILS. 2.000, autorizado ILS, passarei 2-2-3-0. Controle de Salvador, o Papá Romeu Lima cruzou o campo, segue na sua escuta. Gente, vai para sobrevoo, pouso. Tinha notificado o pouso em Prado Forte, mas está alternando e vai voltar para Salvador, vai ser só sobrevoo. Gente. A linha de cola de imediato azul 4033 tem parado. Cinco, quatro, nove, zero, autorizado pushback, acionamento de reporte para o táxi. Ataque 5490. Afirma, na sua escuta tá 3216, tá passando o marcador externo no momento baixado e checado. Estimativo, tráfego avistado, checado, vento alinhado com uma dúzia de nós. Embreagem da Azul ingressou para a decolagem sem parada, aguarde pista livre. Gente, na sua escuta. Tá iniciando já o passo da pista. Não, eu acho que livre ingresso, livre táxi para ingresso no 7.